caminho estreito e difícil. Quando ao menos reparei, a brincadeira virou vício. Desde o início, poucos botavam pé, mas aprendi que é com as suas pernas que cê chega onde cê quer. Fazer música é difícil em qualquer lugar. Fazer rap é mais difícil, pode acreditar. Se cê vê, presta atenção, cê pode reparar. Que os cara crê, só crê em vão, tão no mesmo lugar. Poucos apoiam essa parada, rap faz quem ama. E as mixtapes vão saindo mesmo sem ter grana. O bang é louco e é assim, nós quer sair da lama. Buscando sempre evoluir, cada passo que anda. Muitos vão me olhar como um sonhador, mas sei onde eu quero chegar, então faça-me o favor. E sempre vão falar porque eu corri e eles parou. Um salve pros guerreirinhos, tchau pros perdedor. Corre, começa, desde início é trabalho. Difícil a peça, mas me supero, não paro. Quem não conhece não imagina como é árduo. Eu faço rap, vai vendo, não é fácil. Corre, começa, desde início é trabalho. Difícil a peça, mas me supero, não paro. Quem não conhece não imagina como é árduo. Eu faço rap, vai vendo, não é fácil. Vou correria pra lançar uma track. Só invisto, não lucro, quem sabe alguém reconhece. Se pão os cara conhece, pergunte aí, vai ter show? Não, tô só produzindo, logo mais novos sons. Pra fazer um rap bom é necessário talento, muita determinação e também sentimento. Falar das coisas certas na vibe mais correta, pra então animar ou pra conscientizar. Não, vale exagerar, tem que ter peito pra aturar tanta crítica, que nem sempre é construtivo. Aí nisso querer buscar evoluir a cada rima. Grava lá, se dedica, tá no grau. Põe na pista só pra quem diz que não vira. Vê qual é o resultado de muito trabalho, produções e ensaios. E mesmo não sendo fácil, se supere e ganha os palcos. Corre, começa, desde início é trabalho. Difícil a peça, mas me supero, não paro. Quem não conhece não imagina como é árduo. Eu faço rap, vai vendo, não é fácil. Corre, começa, desde início é trabalho. Difícil a peça, mas me supero, não paro. Quem não conhece não imagina como é árduo. Eu faço rap, vai vendo, não é fácil. Corre, começa, na mão a tinta uma remessa de pensamentos e palavras sem nenhuma pressa, que utilizo como expressação, aniquilando locks, derrubando os vacilão. A vida não facilita, a trilha é estreita, mas se você acredita, deve seguir na espreita. Não é com nenhuma peito bold que eu identifico, é pelo esforço e trampo. Salve dope, what's up Chico? Quem é real e tá na batalha, eu já ligo. Caso contrário, atrasalado, vai direto pro jazigo. Nunca me desligo, vai vendo meu ofício. Entrei e aqui sigo, mesmo sabendo que seria difícil. Revolucionários atuando como operários, longe de traços falhos, tipo a lírica bereta. Atrás de um cascalho, longo tempo trabalhado. Papel, caneta e beat, eu tô armado. Corre, começa, desde início é trabalho. Difícil a peça, mas me supero, não paro. Quem não conhece não imagina como é árduo. Eu faço rap, vai vendo, não é fácil. Corre, começa, desde início é trabalho. Difícil a peça, mas me supero, não paro. Quem não conhece, não imagina como é árduo. Eu faço rap, vai vendo, não é fácil. Corre, começa, desde início é trabalho. Difícil a peça, mas me supero, não paro. Quem não conhece, não imagina como é árduo. Eu faço rap, vai vendo, não é fácil. Corre, começa, desde início é trabalho. Difícil a peça, mas me supero, não paro. Quem não conhece não imagina como é árduo. Eu faço rap, vai vendo, não é fácil.